na cova dos leões. Mas apareceu um anjo grande assim, ordenando aquelas feras: nesse aí não toca não. Ele é fiel, Deus do céu e filho de Abraão. Isso é que é poder de Deus. Isso é que é poder de Deus. Leão tem que fazer jejum onde tiver um ungido seu. Isso é que é poder de Deus. Isso é que é poder de Deus. Faz o leão ficar mansinho e virar gatinho, porque Deus é Deus. Ardente, o quarto homem apareceu, trazendo o frescor do céu. Milagre aconteceu. Isso é que é poder de Deus. Isso é que é poder de Deus. Leão tem que fazer jejum onde tiver um ungido seu. Isso é que é poder de Deus. Isso é que é poder de Deus.